pensão estava ali. Agora não estou, não tô nem aí. E não foi por esculacho, não cansei, estou aqui. Mas não venha me pedir, mas não venha me pedir. Que agora a música me tirou do meu lugar. Esse gosto da boemia não consigo mudar. Se trocar noite por dia que tive que escapar. Admito que às vezes vira conflito, mas não penso muito e sigo. Então deixa comigo que eu posso te levar ao seu grau de calor. Vamos confundir o amor pra ele não nos pegar. E eu já sei, já te falei, não é assim. Deixa eu cuidar de você, mas não toma conta de mim. E se fala em saudade, dividir em duas metades, uma pra guardar um sorriso, outra pra ficar. Quando eu sigo e vir à tona a verdade, nunca fomos a metade. Isso nunca se esquece, siga em frente, é preciso. Na poesia do Cafajeste, poesia do Cafajeste. Vem que tudo passa no reflexo do nosso vinho na taça. Você diz que não esquece e sente falta de ter seu cafajeste. É, seu cafajeste. No.